Contramedidas. Passaram pelas defesas externas. Aconselho recuar para a nossa posição. Tô sentindo eles. Vieram pela nave temporal. Imprudente, porém lógico. Contudo, devo conseguir improvisar uma armadilha dentro da esfera. Se conseguirem passar, vão ficar congelados assim que energizarem. De quanto tempo precisa? Mais do que dispomos. Nós seguramos eles. Fica tranquilo. Eu tô legal. Precisa tomar sua injeção. E está com medo. Eu tô legal. E vê se sai da minha cabeça, Saturnia. Por favor, temos assuntos mais... Matem eles. Não, terminei. Thomas, não! Tudo bem, filho? Você continuou calmo numa situação perigosa. Na próxima vez, você pode fugir. Então, o que seria você? Anel de voo da Legião, me esqueci completamente de você. Como é que eu fui esquecer? Droga, isso não é bom. Eu tô confuso. Eu vou esquecer. Eu tenho que lembrar. Eu tenho que... Farmácia. Ah, finalmente. Oi, eu preciso de 4 clozapina pra agora. O quê? 4 clozapina. Isso é uma emergência. Você tem que me dar agora. Olha, eu não sei o que é isso. Eu não sei quem é o senhor, mas precisa se acalmar. É o estabilizador mental mais comum da galáxia. Qual é? A minha última dose tá passando e você sabe como é rápido essa... Ah, aqui é o passado. Você tá com medo do meu uniforme? Relaxa, dá um jeito nisso. Mas o que é isso? Peraí, não, não vai embora não. Eu só quero o meu... remédio. Não é esse, esse também não. Gente, isso aqui é veneno. Também não é esse. Tudo bem, amigo. Fica calmo, vai ficar tudo bem. Ah, você acha mesmo? Porque não vai. Tá tudo muito confuso e a pior parte disso é que eu não consigo me lembrar o porquê. Eu não lembro. Vem cá, amigo. Vamos te levar pra um médico e... Parado! Mãos na cabeça! Me desculpa, eu não... Onde você pensa que vai? 21 pontes, conta! Eu tenho que achar a luz verde! Me solta logo! Luz... verde... Todo dia, de toda forma, eu tô melhorando aos poucos. Mas que baboseira. Ainda é uma luta só pra sair da cama. Meu cérebro parece uma rodinha de hamster. Eu me sinto estranha. Como se eu tivesse cheia de algodão e não conseguisse respirar. Eu chego na porta e imagino um monte de coisas horríveis que podem estar do outro lado e fico paralisada. A culpa não foi sua. O que não foi? Sobreviver. A sua experiência foi um trauma terrível. Vai levar tempo pra passar. Já tem 3 anos. Eu preciso de algum truque. Um remédio. Sei lá. Já tentou usar um mantra? Já. Não tá funcionando bem pra mim. De verdade. Então devia criar seu próprio mantra. Um que funcione só pra você. Que tal? Eu desisto, é tudo aterrorizante e eu não vou trabalhar direito. Vamos falar desse trabalho novo. Parece que ele está aumentando a sua ansiedade. É, ele é meio estressante. É num cargo de segurança, não é? Talvez não seja o trabalho certo pra você. Eu não escolhi. Ele que me escolheu. Falando nisso, é o meu trabalho. Já acabou nosso tempo mesmo, né? Jéssica Cruz, anel de poder agora em 18%. Eu aconselho que recarregue o anel. Tá, já vou resolver isso. Que ótimo. Jéssica, por que está ignorando as ligações? Liga pro John. O John não está disponível. Foi lutar com dominadores em Wren. Precisamos da sua ajuda. É uma luta. Só pra eu sair do meu apartamento. Eu já falei pra vocês. Isso tudo é um grande engano. Essa coisa provavelmente nem funciona comigo. Ah, gente! Não parece um engano pra mim. Você é capaz, sim, Jéssica. Não ignore as ligações. Jéssica Cruz, você tem a habilidade de superar grandes medos. Você é um anel. Não sabe de nada. Presidente! Kennedy, você tem 2 minutos para aparecer e provar de uma vez por toda que o seu assassinato não passou de uma simples farsa. Senão, o noticiário número 1 de Gotham vai ser cancelado. E se está achando que vai me eliminar primeiro, todo mundo vai junto. Simples assim. Onde é que está a meteorologista? Bem aqui, senhor sanguinário. Por que demorou tanto? Tá um forno aqui. É, tem uma onda de calor tropical chegando em Gotham. Cala a boca! Tá olhando o quê? Eu vi você! Quem é você? Eu sou a Miss Marte, otário. Acabou de parar o show pra sempre, garotinha. Arrasou, dupla suprema. Você entregou nossa presença. Deixou ele atingir você. Não conseguiu neutralizá-lo e quase acabou matando reféns. Tá bom, foi um momento de aprendizado. Se quer fazer parte da Liga da Justiça, há professores melhores que eu. Não faço isso com adolescentes. Você tem razão. Não force. Sabe quando eu passei tanto tempo assim testando uma coisa sem resultados? Nunca. Isso nunca aconteceu comigo. Frustrado, senhor incrível? Tá brincando? Eu tô no céu. Eu amo desafios. Finalmente um quebra-cabeças de verdade. Que eu posso atacar com lógica e método científico. Já tentou usar metal NTH pra cortar? Pedi pra mulher gavião dar umas pancadas pra mim com aquela massa enorme dela pouco antes de voltar pra Thanagar. Nada. É sério mesmo? Olha, se não for legal, não é ciência. Não tá louco pra saber o que tem aí? Estranho. Não é de chumbo. Minha visão de raio-x devia ver o que tem aí dentro. A menos... que não esteja aqui. fora de realidade, fora de sincronia com o tempo. Nada mal, Super. É mesmo o filho do seu pai. O meu pai era fazendeiro. Eu tô falando do outro pai. Testando alta velocidade. Teste 1A. Ativar. É uma nave. Grande Hal. Superman. Viemos ao lugar certo. Estamos perdendo tempo aqui. Vamos! Superman? Calma, cara. Resiste. Eu vou achar ele! Seus monstros não vão esconder a verdade para sempre! Isso ainda não acabou! Isso ainda não acabou! Assumimos daqui, Batman. Você realmente tem um dom pra achar esses malucos. Novidades do hóspede misterioso? Ainda não consegui achar o nome Thomas Keller. Nem as digitais dele. É como se não existisse. É esquizofrênico e paranoico, mas as ilusões são completamente enraizadas. Coisa de cadete espacial. Os remédios acalmam ele, mas nada consegue tirá-lo dessa enorme ilusão mental. Mas uma coisa é certa. Já está aqui há 10 meses e até agora é paciente modelo. É muito melhor agora que aprendi a não mastigar. Some, otário. Thomas, eu já te falei. A maioria dos caras só quer uma desculpa. Presta atenção. É, eu sei, eu sei. Vai comer por dois de novo? Que tal eu arrancar só um dos seus pulmões? Desculpe. Tudo bem, por isso estamos aqui. Você acha que é duas pessoas e eu acho que eu tô no passado, mas eu sou do presente. Eu amo presente. Ah, garoto. Ataque no Medicine Center. Cinco! Aí, pega leve, garoto. Não dá pra pegar leve, tá pesado. Viajar no tempo é muito difícil. E eu tô aqui nessa droga de passado e eles também. Eu tenho que impedir, Seu paciente modelo está começando uma revolta. Não, me solta, eles querem a luz verde, não posso deixar pegarem ela. Thank you. fatais estão vindo. Eles querem a luz verde. Agora sim. Uma coisinha que eu queria fazer com você lá no estúdio. De nada. Eu mandei você esperar no carro. Tá quente no carro. Não sabia que tinha poderes, Thomas. Pensei que os policiais estivessem exagerando. Tenho que achar as pontes. 21 pontes. Eu tentei avisar. Tô numa missão muito importante. Meu amor, um oceano de estrelas está entre nós e ainda assim, eu senti você. Por onde você esteve? Eu já estou presa nesse buraco imundo há um ano. Complicações imprevistas, mas estamos chegando. Só precisamos achar a chave. Ótimo. Venha até mim, meu amor. Me liberte. Eu e Válidos esperamos tanto tempo. Eu vim assim que soube. Você está bem? Já tem um tempo que eu não sangro. Kryptonita? Não, era um machado. Atômico. Devia ser afiado a menos de um nanômetro para cortá-lo. As minhas esferas coletaram resíduos do machado. Com base nos táquions residuais, a substância vem de aproximadamente 1000 anos no futuro. Quem são eles? Eu não sei, mas acho que sei aonde estão indo. É só um prédio, Megan. Não precisa ter medo. Não tô. Eu já vim aqui várias vezes. Eu só... Como membro oficial da Liga da Justiça. Recruta em potencial. O Batman deixou bem claro que eu tô pisando em ovos. Thomas Kellor. 10 meses atrás encontrei ele, nu, em surto. Foi levado ao Arkham. Quais sintomas? Ilusões, esquizofrenia paranoica, aparentemente amnésia parcial. Parece que ele consegue controlar objetos. Podia destruir o Arkham. É forte assim. Ele também diz ter vindo do século 31. Então, nem tão ilusório assim. Ele teve uma reação forte quando viu a sua luta, Clark. É, tá sarando devagar e eu tô sentindo muita dor. Obrigado por perguntar. Você disse que sabe aonde ele vai. Ele disse que eles estavam atrás de uma coisa ou alguém chamado Luz Verde. Luz Verde? Lanterna Verde? Qual deles? Também mencionou 21 pontes. Tem mais de uma cidade no país com tantas pontes, mas só uma com uma lanterna verde residente. Portland, Oregon. Está aqui em algum lugar. Faça um barulho. Eu consigo. O ataque começou minutos. Que droga é essa? É pra isso que você tem seguro! Você vem conosco. Se resistir, meu colega se chama Persuasor. Adivinha por quê? Deixem ela em paz. Foge! Parece que essa era não fez muito bem para você, Astron. Astron, ele acabou de dizer. E você não devia ter usado o anel. Por quê? Quando os cordeiros se perdem na montanha, eles choram. Às vezes vem a mãe, às vezes vem o lobo. Quem são os lobos? Os cinco. Eu só contei três. Parecem três, mas são cinco. Eu me lembro. Não resista, Pirraia. Não há para onde fugir. Velha Liga da Justiça. Cadê seu amigo? Ainda lambendo as feridas? Eu não sei quem vocês são, mas... Ah, sim. As apresentações do século XXI. Eu sou humano. Esse é Tarok. E esse é... Homem morto-vivo? Eu cuido dos outros. Não encosta em mim. Determinada. Consciência em 9%. Thank you. Você tá melhor? Olha, eu não quero forçar nada, mas seus amigos causaram o maior estrago hoje. E aí, de onde conheci eles e onde estão agora? Ô, garoto do espaço, eu sou boazinha. Agradece que sou eu falando com você e não o Batman, porque ele... Licença, posso sentar aqui? É, Astron, né? É, Thomas, na verdade. Situações estressantes assim sempre me deixam morta de fome. Você também? Eu não vou comer esse pudim. Você quer? Eu quero. Pudim. No Arkham tinha pudim toda quinta. Todo mundo amava. Principalmente o palhaço. Muita gente tem medo de palhaços. Isso é courofobia. Quer saber? É todo seu. Eu vou tomar um cappuccino. Eu sou a Jéssica, aliás. Eu sei. Como assim você sabe? Todo mundo conhece a Luz Verde. Eu sempre lembrei disso. Até no Arkham. Esqueci os cinco. Mas eu lembrei de você. Você é a chave. A chave. Do que mais você se lembra? Eu me lembro de acordar no passado. Mas agora é o presente. A minha 4-clozapina acabando, depois... televisão. E remédios. Remédios e televisão. Aí os cinco vieram atrás de você. Eu tinha que pedir porque... Ai, é difícil. Eu não consigo pensar. Eu não consigo me lembrar. Não dá pra forçar a mente a fazer uma coisa que ela não quer. Eu sei. O que acha de voltar com a gente? Tá. Mas quinta-noite tem bingo no Arca. Tudo bem. Na torre de vigilância também. E o que é que vamos fazer agora? Vamos seguir o plano. Ah, claro, claro. O plano perfeito. Está funcionando direitinho, não é? Só que ficamos presos na armadilha temporal e o garoto está atrás de nós. Como sabemos que ele não está contando tudo para a Liga da Justiça agora? Isso não muda nada. Vamos pegar a chave e depois soltá-los. Já deu problemas demais só para soltar sua namorada, que você nem pode tocar. Como é que funciona? Você guarda num saquinho? Não, por favor! Pensando melhor, ainda consegue fazer aquele truque? Qual truque? Quando você faz bombas. Ainda faço. Quando a presa se aproximar, nós atacamos. Interceptei uma transmissão que não consigo identificar. O ciborgue? Eu acho que sim. Na torre de vigilância. Eu tenho ela em miniatura. É um monumento. Eu guardo no meu quarto, lá no QG. Mas que QG? Eu já disse, eu sou um super-herói. Precisamos saber o que ele sabe. Nem ele sabe o que ele sabe. Nada do que ele fala faz sentido. Nós precisamos entrar na cabeça dele. Nós? Eu, você e a Jéssica. Batman, 2 cérebros já é muito. 3 é demais e 4 é uma festa que eu não quero ir. Ela acalma o rapaz. Precisamos dela. Eu tô começando a ficar nervoso agora. Odeio dentista. Tá tudo bem. Eu tô aqui. Pense na sua casa. Casa? É, Thomas. Mostra a sua casa. Carros voadores. Os filmes acertaram em alguma coisa. Cadê o Thomas? Está aqui. Alguma coisa está impedindo de conectar com o ego. Ele tá com medo. O remédio dele. Percebi que é o que ajuda a manter a estabilidade mental dele no futuro. Pena que não dá pra levar com a gente. Namorada? Bonita. A gente não sabe se é namorada. Pode ser prima. Thomas! Cadê você? Precisamos falar com você. Bem-vindos ao Museu da Legião, registrando a utopia pós-Scar City, trazida pela Legião de Super-Heróis. Jovens heróis de todo o universo, dedicados a defender os princípios e ideais dos planetas unidos. Olha, o Astron. São adolescentes, todos eles. É o seu pior pesadelo. Para entender sua herança, começamos eras atrás. A Liga da Justiça, campeões da Terra no século 21. Hoje, suas façanhas e ideologias são os maiores princípios da Legião. Olha só! Sou eu ali no fundo! Parece que eu consegui! Cadê você, morcego? Nada a ver comigo. Incluídos na Liga da Justiça estavam os membros da lendária tropa dos Lanternas Verdes, hoje perdidos nas eras. Oi? O que isso quer dizer? Ai, caramba. Deixe isso pra depois. Pergunte sobre Mano, Tarok e o Persuasor. Acho que ele te ouviu. Thomas! O que houve? Não dá. É só uma lembrança. Eram cinco. Acho que achamos os outros dois. Eu falei que era um super-herói. Como ousa atacar o olho de Ebran? Yeah. Temos que ir. Não é inteligente se pensa que eu não vou voltar, engraçadinho. Vocês não têm nada, nada pra me impedir. Ela tá certa. Nem mesmo a prisão em Takrung Altos é forte o bastante. Metade correta. Não há nada forte o bastante para prendê-los neste tempo. O que tá fazendo? Aumentando a massa, deixando o aço mais forte. E os seus remédios? Você já tomou? Eu vou tomar. Tom, mas olha pra mim. Olha pra mim. Se deixar de tomar algumas doses, não vai mais funcionar. Você vai piorar. Nunca mais vai conseguir pensar direito. Não vai mais ser da Legião. É verdade? Eu esqueci. Eu tentei achar o meu remédio, mas não estava aqui. Ele não existe. Estamos perdendo a conexão. Thomas, por favor. Nunca esqueça, nunca esqueça, nunca esqueça. Burro, burro. Pode fazer alguma coisa? Estamos no meio da mente dele. Não dá pra apertar pausa. Batman, Batman, acorda. Recebemos mensagem dos cinco fatais. Não menosprezem esta ameaça. Metrópolis será a primeira das cidades a ser dizimada. Depois as outras, uma a uma, em uma sincronia de destruição que jamais sonharam possível. Ou vocês entregam a lanterna e prometemos não machucá-la. Precisamos apenas de ajuda. Decidam logo, o custo de hesitar é o sangue de inocentes. A mensagem acaba aí. Não tem como rastrear o sinal. E qual é o plano? Nós não negociamos com terroristas. Nem com os que vêm do século 31. Eu concordo. Ei, estou captando a frequência de energia que achei mais cedo. Diversos sinais. Eu acho que se conectam com o Tarok. Eles recebem transmissões. São bombas! Estão atrás de você. Fiquem aqui. Vocês dois. Mas eu sou um super-herói. Eu sou. Você viu. Você tá bem? Não, eu não tô bem. Nada disso aqui tá bem. E você até entenderia se não fosse mais problemático do que eu sou. Me desculpa. É só que eu não sei o que fazer. Eu só sei o que eu queria fazer. Ir embora daqui. O assustador deveria deixar você ajudar. Você é a luz verde, é a mais corajosa. Para com isso! Eu não sou corajosa. Na maioria dos dias, eu tenho medo de botar meu anel. Medo de levantar da cama. O quê? O que foi? Eu estou numa frequência gerada pelo seu anel. Só uma lanterna consegue ouvir. Você me daria um minuto? Ah, tá. Tarok, o que você quer? Você é inteligente. Sabe que não estamos blefando. Quantos mais terão que morrer, Jessica Cruz? Você tem a opção de impedir isso. Siga este sinal. Venha sozinha. Tô aqui. Foi rápido. Acho que eu devia ser o persuasor. Fiz uma escolha corajosa, pirralha. É, bem corajosa. Eu me rendi. Comprou a vida da sua cidade. Se importa com as pessoas, como eu me importo com as minhas. O que você quer? Vamos dar uma voltinha. Ver uns amigos. E se eu não acompanhar? Não! Para! Eu aceito! Eu vou onde vocês quiserem! É claro. Quem além da fabulosa tropa dos Lanternas Verdes poderia prender os dois seres mais poderosos da galáxia? Não vai funcionar. Vão impedi-los. Eu espero que tentem. Não passam de uma lenda do nosso tempo. Talvez eu mesmo tenha acabado com eles. Infelizmente, não terá a chance. A maior parte da tropa verde fascista está lutando numa guerra obscura em Han. Esse gulag interplanetário está com poucos membros. Não importa. As ciencelas são impenetráveis. É impossível de... Droga. Eu sou a chave. Lanterna Verde, Jessica Cruz, do setor 2814. Essa é uma aproximação inesperada. Eu tô trazendo prisioneiros para as ciencelas. Tudo bem. Código Verde. Por favor, prossiga para o campo de contenção. Diga exatamente como eu mandei. Saria, Imperatriz de Vênega. Válidos. criança. Você quer brincar? Brinca com isso! Código verde, lanterna em perigo. Que bom que fez o dever de casa. Você tá bem? Agora que você tá aqui... Estão presos pela tropa dos Lanternas Verdes por tramarem uma tentativa de fuga. Mas que droga. E lá se vai a lendária Jéssica Cruz. A bateria central de poder. Que consideração da Legião, não é mesmo? Me mandar aqui pro mesmo lugar da fonte de poder mais concentrada de toda a galáxia. Então tome. A energia é sua. Pronto, foram as últimas bombas. Agora acabou. Ainda não. Temos um problema. Eu tô falando, ela sumiu! Ela sumiu! Eu não sei pra onde ela foi, mas o prédio todo tava vazio. Fica calmo, Astron. Se concentra. Eu procurei até nos armários, mas tá tudo vazio. Ela não tá aqui. Pegaram a Jéssica. O que vão fazer agora? A máquina do tempo. Onde ela está? Está num lugar seguro. Desculpe, estamos fechados. Mãos ao alto! Me leve até ela, Tarok. Tive tempo para pensar enquanto me deixou vegetando, amor. E cheguei à conclusão de que podemos impedir nossos inimigos antes que eles sequer existam. Nós só precisamos destruir o Sol. Tá brincando? Ela tá brincando, né? Pense em todos os heróis que só esse planeta criou. Se destruirmos o Sol, destruímos tudo. A Liga, os marcianos, a Legião, os planetas unidos. Vamos voltar ao nosso tempo com basicamente ninguém para nos impedir. E como exatamente vamos fazer isso? O olho. Ele contém todo o poder da bateria dos lanternas. Está cheio dele. Vai abrir aquela estrela infernal inteira. Malo. São eles de novo. Ninguém responde às chamadas. Eu não estou gostando. Fique aqui! Abra pra nós. Aberto para negócios. Deixa isso comigo. Você bem devagar. Pode vir, esqueleto. Kilowog! Acorda! Chama os outros! No dia mais claro, na noite mais densa, o mal sucumbirá ante a minha presença. Quem venera o mal, tudo perde. Frente ao grande poder da Lanterna Verde! Me leva pra casa. Ah! Tudo bem? Quebrei uma unha. Pontos de pressão. Você pode não ser humano, mas vai cair como um. Cara, você é assustador. Onde está a Jessica Cruz? Quer dizer o que sobrou dela? Imagino que o corpo esteja frio agora. Não. Há uma carga de energia contínua passando por eles. Simula a energia de Kryptonita, então até o suposto Homem de Aço está indefeso. Vamos acabar com eles e todos os séculos de novos heróis criados por esse sistema estelar vil. Mais 3 minutos, a história deles acaba e a nossa começa. Agora todos vamos morrer! Eu espero que não seja tarde. Me leva com você. Por quê? O que você... Sou o Astron. Astro... Eu. Thomas. O Superman. Ele não vai conseguir. Mas eu consigo. Precisaria de 1000 lanternas. E não dá pra reconstruir tudo. Alguém tem que puxar e manter firme. O que quer dizer? Adeus. Não! Assim não! Para! Não tá vendo, Luz Verde? Eu sou o único que pode fazer isso. Thomas! Eu sou o Astro. Eu sou um super-herói. Martin Luther King disse: só na escuridão podemos ver as estrelas. Isso é quase verdade. Para todas as estrelas, menos uma. Acho que nenhum de nós jamais vai conseguir olhar para o sol de novo sem pensar no que o Thomas fez por nós. Por todos nós. Mas ele fez mais ainda por mim. Ele me disse que eu era corajosa até eu acreditar. Sem ofensas a qualquer um aqui, mas... O Astron é o meu herói. Não se espante. Ainda vai ver muita coisa estranha. Agora que faz parte da Liga da Justiça. Ah, eu sei. Peraí, o quê? Nós votamos. Você é membro integral, se ainda quiser. É claro que eu quero. E obrigada. Eu não disse que votei em você. Que bom que todos vocês vieram. Eram importantes para ele. Jéssica Cruz. É uma honra. Liga da Justiça, os Cinco Fatais. Versão brasileira Cinevídeo. Vozes de Renan Vidal, José Leonardo, Gabriela Medeiros, Márcio Donde, Ricardo Schnetzer, Osiel Monteiro, Cadu Rocha, Yuri Tupper, Léo Martins, Guilherme Briggs, Bruno Carnevale, Pamela Rodrigues, Duda Ribeiro, Thaís Feijó, Bia Barros, Priscila Amorim, Laís Macedo, Sérgio Muniz, Hélio Ribeiro, Yara Rissa, Miriam Fischer, Carol Crespo, direção Osiel Monteiro.